Temporalidade humana, lição de humildade, pois em 100 anos todos estaremos mortos e a terra será de novos. Sejamos humildes como flores e insetos, sejamos breves e voláteis como álcool.